acreditei, é que faz bater feliz meu coração pra você. Eu entrego minha vida em suas mãos, faz de mim um prisioneiro da paixão. Só eu sei como eu preciso. Olha nos meus olhos, sem você não sei viver. Jamais pensei amar assim.